to the tower, go to my command center. 9625, clear the line up and take off from 0-0. Wind 2, 0-0 degrees, 1-0 knots. Cuidado e descida, passageiro 2229. 2229, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000 no 0 no 4. Azul 4201 no chame centro Recife, frequência 1251. 251, azul 4201, bom dia. Linha 225, decolou 3-1, chama o controle Salvador em 1-9-8. Hi, King 8, thank you. Partiu control, chamé 6225. Chamé 6225, radar contact at level 380, VR, por departure. 380, I am about departure, chamé 6225. Polo 649, via Bonf, desce para 050, ajuste no 0 no 4. 050 na Bonf, desce para 050, para evitar a formação, no 0 no 4. Entendi. Chanel 6225 Skyheading LF. Direct LF, 6225. Passarei 2229, desce para 2000 pés, sem instruções, reporte localizador, ajuste no 0 no 4. Descer para 2000, reportar estabilizado, passarei. Tá bom, de bom, zona bem aproximado. 649, desce para 4000, ajuste no 0 no 4. 4000, zona 0 no 4, zona bem aproximado. Chamei 1895. 1895, boa. Chamei 6225, azul 2775. Prossiga pro 2775. Você se encontra em condições visuais? Agora sim, senhora. Nós estou a 1200. 1200, ciente, autorizado pouso 50, vento 190 graus, 099. Autorizado pouso, eu azul 2775. Chame a 21 após o ATR da Azul na curta final, ali mantém cabeceira na zero. Mas até ali mantém não, na zero, né? Azul 4958, voo direto TAP, reporte de áudio descida. Bombeia 49, desce para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 0 no 4. 2000 no 0 no 4, no 649, salvarei estabilidade. Azul 2775, solo 41, libera direito, solo Salvador em 121, decimal 9. Libera para a direita, 219, 2775 da Azul. Pesado, passageiro 2229. 2229, chama a torre 1895. 1895. Bom dia. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 6219, escuta. Channel 6219, contato radar, supergia da EFA 360. Já na Elta 360, 610 ou não? Autorizado, decola separado agora, 093. Você chegou no 093, porém a aeronave decolou, fecha o mesmo perfil de saída e a aeronave de aproximação já se encontrou no marcador externo. Oi, Salvador, passageiro 2229, bom dia. 02229, bom dia, confirma esse visual com o campo? Afirmativo. Passar 02229, o ajuste é o time turno 014, autorizado com o sistema 0, vento 190 graus, zona 09. Sente, ele pousa com o saleta. Salvador, o azul, 4958, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste no 0 no 4. 49 estabilizado. 49, chama a torre 1895. 1895, voo no 649. Aqui não, sabe? Bruno 0, preparando para decolagem imediata, Bruno 093. Em Salvador, bom dia, Gol 649, estabilizando X3, pista vista. Gol 649, continua a aproximação, aguardando pista livre, me informa o Boeing da companhia Aliano para decolagem imediata. Silêncio. Batalha 2229, solo 14, libera primeira direita, chama o solo Salvador em 121, decimal 9, agilizando por gentileza o liberamento da pista. 1219, direito, passando de 221. Passagem do Boeing da companhia, a linha mantém cabeceira 1-0. Pode passar o maquinal da companhia, a linha mantém 1-0, vai de pé. Chama 62, 1-1, chame centro, Recife, frequência 1251. Recife agora, 251, 6-2. Pode, acelerado pouso, pista 1-0. Autorizando o pouso, pista no 0, Gol no 649. Turma 093, decolou 50, chama o controle de Salvador em 119, décima 8. 198, bom dia, bom trabalho a todos. 093. Turma 093, contato radar, suba nível 360, direto ao Nessa. 360, direita, direta, elefa. Muito grato. Turma 649, solo 51, libere primeira direita, solo Salvador em 121, no decimal 9. 219, 649. Autorizado decolagem de pistola 0, vento 190 graus, 109. Iniciando o voo 985. Whiskey Hotel, India, Quebec, Romeo, clear the line up and wait for runway 10. Runway 65, decolou 53, controle Salvador, 1-9, décimo 8. 1-9, décimo 8, também 35, boa. 4958, autorizado ele, esse reporte localizador, ajuste no 0 no 4. Azul 4958. Paciente, autorizado ILS. Ajustado 1014, reporte estabilizado, passando as coisas. Bom dia, Max. Chame Centro Recife, frequência 1260. Recife 1260, bom dia. Victor Hotel, India, Quebec, Romeo, airborne at 56, contact the Salvador Departure Control, run on 9.8. Well, not the night, dig a big room, go away. Romeo, reinforcing to 2,000 feet, turning right direct, see Cook. Victor Hotel, India, Quebec, Romeo, radar contact, climb level 410, direct to Kikuk. Climbing level 410 and going direct to Sea Cook. Victor Hotel, India, Quebec, Romeo. Sea Cook, that's right. Zona LS, o azul 4958, chama a vista. 4958, chame a torre 1895. 2895, bom dia. Torre Salvador, o azul 4958, passando externo, campo à vista, embaixo travado. Azul 4958, ajustando 1-0 no 4. autorizado como sistema 0, vento 1, lado 0 grau, zona 0 máximo. Autorizado 4948. So India Quebec runners requesting 10 miles water. India Quebec Romeo, Cairo 6, Centro, frequency 12685. 2685, India Quebec, right. Correct. The 4958 follows 0900. Libera a direita, taxi de alfa, esquiva, taxi 3, para 3 Romeo. Taxi 3 Romeo, libera a direita de alfa, azul 4958. Azul 4958 chama Solo 219. Cidade, pode prosseguir até o parte 3, o Azul 4958. Ok, graças, então prossegue para o parte 3, o Azul 4958. 465. Salvador, Serial 9970, Ponte Velha, 2190, pronto. Serial 9970, cruzado, decolagem, pistola 0, vento 190, geral, zona 01. Decolagem, pistola 0, Serial 9970. Federal 9970, contato radar, suba a via MOM para o 320. Sabe o 320, será possível pro de MOM, senhor? Ô, Nenim? Autorizado o MOM. Autorizado o Nenim, Federal 9970. Autorizado o MOM. MOM, Federal 9970, obrigado. Hotel Romeo Golf, decolagem por conta de risco, no atraso com a reportagem nesse setor, reporte quando fora do solo, vento Salvador em 190 graus, 099. Hotel Romeo Golf inicialmente prossegue com proa da Sinopse Tona 7, aguardando o cruzamento. Proa da Tona 7, aguarda para cruzar no Hotel Romeo Golf. Papão, meu hotel, meu Golf, seu tráfego no visual, efetua o cruzamento do campo sobre a cabeceira, corrigindo sobre a pista na 735, reporte quando na vertical do farol de Itapuã. Reporta o cruzamento na vertical do 17, reportará no farol de Itapuã, hotel, meu Golf. Agora 9970, chame o centro e se chama 2685, secundário 12545. 2645, obrigado, Zero 9970. Está no farol de Itapuã. Torre, o hotel no Golfo, farol de Itapuã, transfere controle. Chama o controle em 119.8. 198. Hotel Romeo Golf, no farol Itapuã, 510 visual, sobrevoo vai ser centro da cidade na escuta permanente. Eu já tava no negócio.